Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista, o espaço da educação básica, da escola pública e particular, né, com relação à educação básica. É o espaço para professores, alunos, enfim, qualquer pessoa interessada em educação. Professores aqui mostram seus projetos pedagógicos, alunos mostram os seus dotes, né, sejam eles intelectuais ou mesmo artísticos. Os alunos mostram aqui música, enfim, dotes artísticos que tem. É um espaço que o aluno tem para mostrar o seu, para se autoconhecer melhor, né? E também pessoas da comunidade e, de uma forma geral, a gente traz. E hoje nós trouxemos aqui o professor Vladimir Bertapelli, que é mestrando em antropologia pela Unesp. Nós já fizemos um programa, né, Vladimir? Eu sou o professor Toninho, temos aqui também o professor Clésio, que leva esse projeto comigo. E nós vamos conversar um pouquinho sobre os Guarani, né, que é o trabalho. Ele está fazendo uma tese de mestrado junto aos Guarani. Nós vamos continuar praticamente o nosso papo, né, que a gente iniciou já na outra oportunidade. Tudo bem, Vladimir? Tudo bem, Toninho. Tudo bem, Clésio? Tudo bem, Vladimir, tudo tranquilo. Tudo. Ficou aquele gostinho de quero mais, então a gente trouxe ele de novo para saber um pouquinho mais sobre o trabalho dele e conhecer mais um pouquinho dos nossos irmãos aí, né, que de uma certa forma foram alijados do processo ou foram deixados de lado durante a colonização, durante tudo, e foram massacrados, espoliados, foram roubados, tudo quanto é coisa aí que eles sofreram aí, porque, de uma certa forma, eles eram considerados, entre aspas, vagabundos, não queriam trabalhar, né? Era isso que os colonizadores achavam, né? Mas não conhecia o jeito deles viverem, né? Bom, eu também queria viver como eles até hoje. É, para você ter uma ideia desse genocídio, quando os europeus chegaram aqui, em torno de 1,5 a 2 milhões, né? Tem essa estimativa, né? Essa estimativa, né? E hoje está perto de 220 mil, mais ou menos. Por aí. Juntando todos, né? Das Américas. Sim. Da América Latina, como um todo, né? É basicamente isso, né? Embora as estimativas, elas variam, né? Mas é praticamente isso. Né? Na verdade, se sabe mais historicamente da demografia das Américas, da época, do que da demografia europeia. É curioso isso, né? Uhum. É, isso graças aos registros, né, deixados pelos missionários, pelo Estado, né? No caso, seria o Brasil, a coroa portuguesa, e a América e os demais países que viria a ser os países latino-americanos, né? A coroa espanhola, né? Bem, o processo, né, de invasão, né, que ocorreu, ele ocorreu sobretudo por conta de, como você sabe, vocês sabem, né, por conta do início do capitalismo, né, no período mercantilista e tal, e se precisava estender, né, o poder desses estados que estavam nascendo, né? E em meio a isso, o invasor, né, europeu, né, ele acabou se deparando com povos totalmente diferentes do que eles estavam habituados, né? E tanto que durante muito tempo se chegou a questionar se eram humanos ou não humanos, né? Aí a igreja, mais tarde, ela considerou que são humanos, mas com uma mente chamada primitiva ou primária, né? E tanto que essa forma de pensamento, ela foi se apropriando, ou melhor, ela perdurou durante muito tempo, né? E durante até o século XIX e começo do século XX, isso persistiu. Tanto que essa noção de tutela vem daí, né? Se começou com os missionários, né, os jesuítas, né, e entre outras ordens religiosas, através dos aldeamentos, né, que era uma forma também de se apropriar das terras, né? E se achava que o indígena, né, ele não estaria, ele não teria capacidade cognitiva para poder compreender a sociedade ocidental que estava ali nascendo, né, no caso, nesse lado aqui do mundo, né, no continente americano. E se acreditava muito nisso, né? E até hoje tem algumas pessoas que acreditam, né? E tanto que passaram a subjugá-los, né? Através ou do aldeamento ou da escravidão, né? Embora também dentro dos aldeamentos jesuítas havia... quase que... Eles viviam num regime de escravidão também, que eles tinham que trabalhar. E essa forma, aí a relação de trabalho era totalmente diferente da relação de trabalho que os europeus tinham, né? Eram sociedades da abundância, né? E por conta da espoliação, né, passaram a se tornar de alguma forma sociedades da subsistência, né? Olha, como estava falando sobre a relação do trabalho, né? Ainda a gente, na nossa sociedade ainda há aquela ideia, aquela noção de que aquele que trabalha, passa a vida toda trabalhando, vai enriquecer e vai virar um grande homem, né? Isso aí vem do pensamento europeu, né? Eurocêntrico, né? Tem as suas bases ali no protestantismo, né? Exatamente. Né? O Max Weber, né, que é um sociólogo alemão, né? Ele falava sobre isso, né? Acreditava-se que pelo fato do indígena ele não trabalhar como o europeu trabalha, significava que ele tinha um sentido de que ele seria vagabundo, né? Como você colocou. Mas na verdade não, ele tem uma outra relação. Inclusive com a natureza, né? Sobretudo com a natureza. Muito respeito com a natureza. Uhum. É que aí é um pensamento holístico, né? Uhum. Eles não separam natureza de cultura, eles, né? Se fazem parte, eles mesmos, né? Como, se veem como parte da natureza. Né? Isso mesmo. É uma coisa que a nossa sociedade, ela, se você pegar na história ou mesmo na filosofia, ela separa o homem da natureza, aquele pensamento do cartesiano, né? De achar que o homem tem que dominar a natureza, né? Que a natureza é um bem infinito, né? São recursos. A nossa sociedade tem uma relação com o espaço natural como um recurso infinito. Isso está no pensamento ocidental, né? Desde as teorias revolucionárias até as mais conservadoras. A gente pode ver isso até no próprio Marx, né? Uhum. Que ele também tem esse pensamento de que a natureza ela tem que ser dominada. E também, voltando mais lá atrás, no pensamento do Francis Bacon, que ele tem agora eu não lembro o nome do livro, né, que ele falava sobre um método, né, científico, né, que ele fala que a natureza tinha que ser dominada, tinha que sentar, fazer muita referência à Inquisição, né, como se fosse, você tinha que extrair a verdade, né, da natureza, ou seja, tinha que extrair ao máximo. Né? E isso serviu de base para o pensamento ocidental, né? Um dos pensamentos ocidentais. Depois o pensamento ocidental ele foi se transformando com o tempo, né? Pelo menos alguns aspectos, por exemplo, a fenomenologia e tal. E as populações indígenas tiveram uma contribuição também, né? A gente se esquece que a noção de... Você está dizendo que eles tiveram contribuição para essa mudança? Não exatamente. Hoje em dia tem mais, mas assim, a forma de interpretação do pensamento ocidental com relação aos, a esses povos, a noção de, do bom selvagem ou do mal selvagem, né, que está no pensamento do, do Rousseau e do, do Hobbes, tem a base na, na, no que os, os cronistas de 1500 viram aqui. Né, que eles, o que eles falavam? Que o homem em estado de natureza estaria em constante guerra. Essa afirmação tem base nos cronistas, né? Por exemplo, Jean de Hilaire, né, que foi um calvinista, né, um missionário calvinista, e, o, e os trabalhos do, do Hans Staden, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e voltamos já já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje falando sobre os Guarani, né? Podemos dizer Tupi-Guarani ou Guarani somente? Né? Guarani seria uma forma mais genérica, né? Sobre os Guarani, com o professor Vladimir Bertapelli, que é mestrando em Antropologia pela Unesp. Estávamos aqui conversando, né, sobre essa contribuição, que, essa visão, né, que os filósofos tinham, de que se seguisse a natureza, né, a gente estaria mais próximo da barbárie, mais ou menos isso, isso que você quis dizer, né? Isso, tendo por base aquilo que os cronistas colocavam. Se não houvesse colocavam. O domínio da natureza. Isso. Mas, cronista. Isso. Mas também tem um outro lado, né, por exemplo, eu lembro da figura do Rousseau, que ele falava do bom selvagem, uhum, né. Bem, isso é uma interpretação dada pelo, pelos filósofos, da, como o Hobbes, né? E o, de um lado, que ele acreditava, né, que era preciso ter um Estado, um soberano, para impor a ordem. Defendia, né, o absolutismo. Isso, defendia o absolutismo, aquela, a ideia do Leviatã, né? Uhum. Aquele monstro, né, bíblico, né, que se encontra lá na em passagem do livro dele, né? E por outro lado tem a figura do Hobbes, do Rousseau, que seria o oposto disso, né? Que o homem seria bom ali no estado de natureza, né? Mas só que essas são interpretações do que foi deixado pelos cronistas, né, quientistas. Aí, mais no século XX para cá, já dando um salto, né, houve um autor assim, muito interessante, muito bacana, que é o Pierre Clastres, que era um antropólogo francês, né, e ele escreveu um livro chamado A Sociedade contra o Estado, né? É um livro, tem os seus problemas, como todas as obras, mas é um livro interessante, porque ele vai se basear na noção de guerra, no caso dos Tupinambá, né? Que a guerra dos Tupinambá era para manter a coesão social, né? Que ele achava o seguinte, que a sociedade tupi, no caso, quando eu falo tupi, abarca uma série de povos, né? Tupinambá, Tupiniquim, os Termininó, os próprios Guarani e por aí vai, né? Havia vários outros, né? E que foram ao longo do tempo, todo esse processo de invasão do capitalismo, né? Que eles foram ou exterminados, ou enfim, muitos deles foram exterminados, né? Mas muitos ainda estão aí, né? Para contar a história, né? E o Pierre Clastres, o que ele falava, né? Que essas sociedades elas estavam prevendo o Estado, a chegada de da formação de Estado por conta do crescimento, né? E essas sociedades elas tinham a ânsia de fragmentação, né? E essa fragmentação se dava através do quê? Das divisões mesmo, né? Por exemplo, o numandismo, né? Que embora vamos colocar umas aspas nesse termo numandismo, né? Porque as sociedades guarani elas não são nômades, né? Os tupi não são nômades. A noção de território deles é muito mais ampla do que a nossa noção de território, né? Ela vai de acordo com as necessidades, né, deles. E tanto que para eles é inconcebível essa ideia de colocar cercas, né, muros, né? Para eles não existe isso, porque todo esse território, por exemplo, a gente pegar na história, desde o período, lá no período colonial, o território guarani, ele pegava desde do Paraguai, descia para a região ali da Argentina, Uruguai, depois subia para cá. E também tem muitos territórios também naquela região norte, nordeste, uhum, e por aí vai. Então é muito mais amplo do que a gente imagina, né? Mas voltando sobre essa noção do Pierre Clastres, né? Aí ele coloca, né, que a guerra ela foi necessária para barrar o nascimento de um Estado, como por exemplo, como que aconteceu com os Andes, os povos indígenas, os Incas, uhum, os Maias e por aí vai, os grandes Estados. Mas isso era, na verdade, é muito uma visão ocidental do pensamento indígena, né? No pensamento histórico, né? Desses povos, né? É mais a ânsia do Pierre Clastres de querer mostrar que as culturas eram autônomas, havia uma certa autonomia. Isso. E que não havia, para que eles queriam evitar que houvesse uma centralização do poder. Então, tanto que eles sempre entravam havia guerra e havia também, a guerra era benéfica para eles. E era um sucedor, o próprio Florestan, o Florestan Fernandes falava isso. Acho que, se não me engano, foi a tese dele, que ele fala sobre a questão da guerra entre os Tupinambá, como ela é importante para a manutenção dessas sociedades, né? E o Pierre Clastres, na verdade, ele usou ele pegou esse fragmento, essa ideia, né? E para poder referendar uma antropologia política. E com base nisso, ele estava buscando que uma espécie de uma anarquia, então vamos colocar umas aspas, né, nessa palavra anarquia, mas para ele havia uma espécie de é uma proto-anarquia ali, né? Que eram sociedades autônomas que não aceitavam o poder centralizado. Que, por exemplo, é fato entre nós aquela ideia de que o líder, né, o principal é indígena, ele não manda. Ele é uma espécie de relações públicas da aldeia, né? Uhum. Se ele for mandar, ele vai ser ignorado, né? E isso ainda hoje acontece, né? Tanto que para se tornar para ser um bom líder, o que é importante para eles, a primeira coisa é saber ouvir. E a segunda coisa, saber falar. Ter uma boa oratória. Tanto que hoje, dentro das aldeias, eles têm o discurso deles é muito forte. Eles são ótimos no discurso, muito bons. Uma assembleia entre eles dura horas. É porque eles têm essa capacidade. A palavra é importante. E principalmente tanto, porque sabem ouvir, né? Principalmente porque sabem ouvir. E a palavra, ela tem um significado muito grande. Diferentemente de nós, né, da nossa sociedade, que a palavra quase não tem quase o valor. Ela é banalizada, né? Para eles não. Que, por exemplo, tem um termo que é chamado nhe-e, né? O nhe-e é uma tradução mais livre, seria a alma palavra, né? Para eles a palavra é a manifestação da alma, né? Por exemplo, eu estou falando com vocês, então é minha alma que está se manifestando para vocês. Você está me falando comigo, é a sua alma que está tá se manifestando. E é assim, pai, né? Então a palavra é muito importante, o discurso é importante para eles. Nós vamos fazer mais um intervalo, Valdemir, voltamos já já. Sem saber, um garoto Amigos, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui com um papo antropológico aqui com o nosso querido amigo Vladimir, né, que é mestrando em antropologia pelo Unesp. Está fazendo trabalho junto aos Guaranis. E no último bloco você dizia da importância da palavra, né, que a palavra é muito importante para os líderes, né? Desculpe a brincadeira, mas eu fico fazendo uma analogia com os nossos líderes, a importância que tem a palavra para os nossos líderes. É, lembrando do Jurona, né? Ele gravava. Né? Mas, Vladimir, com relação a essa palavra, isso daí não era mais ou menos assim, os povos antigos, eles basicamente eles não funcionavam desse jeito? E depois, com o aparecimento da democracia moderna, com os estados modernos, que não se modificou, você elege um líder, etc. Porque antigamente, assim, por exemplo, no período da Grécia, a Grécia Antiga, o período helenístico, que quando a Grécia começou a se erguer, não tinha lá a palavra demos, que era a democracia, de onde vem a democracia, que era todo mundo falando, todo mundo opinando, todo mundo... Não, a gente vai direcionar para esse lado ou para esse lado. Antigamente não funcionava assim, todos os povos não tinham basicamente uma opinião a respeito sobre isso. Mas mesmo na Grécia a democracia era só para os cidadãos, né? Quem era o cidadão? Quem, né? Era cidadão, já era mais assim, discriminatória. Antigamente o povo escravizava muito o outro, né? Com esse negócio das guerras. Sim, os Guarani, os Tupinambá mesmo, eles escravizavam. Mas só que tinha, diferentemente da escravidão desenvolvida pelo capitalismo, né? Que era aquela era submissão, exploração, exaurir o indivíduo até ele não poder mais, quebrar o indivíduo. Né? Escravizavam-se povos por conta do lucro, do capital e por aí vai. Ainda hoje é assim, hoje tem um nome que o Marx chama de mais-valia, né? Uhum. Que é uma forma muito mais sutil de se escravizar, né? Agora, você tem razão, e o Toninho também, ele lembrou, né, que falou, nem todo mundo na Grécia Antiga era considerado cidadão, né? Era reservado para quem? Os homens, geralmente é uma elite... Possuidores de terras, né? Donos de terras. E as mulheres eram excluídas, os estrangeiros. Os escravos também. Os escravos também. Embora também tinha uma outra... A ideia de escravo lá era uma outra coisa. Por exemplo, no caso dos Guarani, ou melhor, dos Tupinambá, submetiam por exemplo, havia uma guerra, se capturava um guerreiro, esse guerreiro iria passar um tempo na aldeia. Mas só que ele não ia ser escravizado. Na verdade, ele ia passar pelo ritual antropofágico. Né? E tanto que... Eles reconheciam as qualidades desse guerreiro. Reconhecia. Eles queriam... O poder. Né? As qualidades desse guerreiro eram tomadas através do ritual antropofágico. É o mesmo, né? Ritual que existe na Igreja Católica. Né? Pois é, Eucaristia. É a Eucaristia. Bem lembrado. Mas no caso, os Tupinambá, não havia essa noção de vítima, não existia. O guerreiro capturado, ele tinha convicção, não, eu quero morrer como um guerreiro. Se ele fraquejasse ou fugisse, ele não seria aceito pelos seus pares. Então, essa visão de que eu serei vingado, os meus virão e comerão os seus, né? Através também da antropofagia. Né? Mas só que aí o que aconteceu? Apareceram os jesuítas, né? E começaram não só os jesuítas, né, mas também o próprio Estado, né, a coroa portuguesa, se valeram dessas guerras, né, e passaram a escravizar. Ou seja, dentro do... Se juntavam com uma das tribos, né, isso, para vencer a outra. aquela que aceitasse, né, o domínio, e para vencer aquela que era mais, que era bravia, que não aceitava o domínio. Mas, isso mesmo, que na verdade, esses povos, com base nisso que você está falando, Toninho, eles tinham uma outra visão, era uma ação política mesmo, de fato, mas tinha uma outra visão do que, o que era a guerra. E no caso, o europeu, ele se valeu disso. Aí depois, os próprios indígenas, naquela época, viram que, falando, isso foi um equívoco, né? Que para eles, o estrangeiro que veio de fora não eram inimigos. Inimigos estavam aqui, estavam por perto. Eles vinham como aliados. Na verdade, dentro da nossa sociedade tem aquela foto, aquela imagem de que eles viram os europeus como deuses. Não, não foram como deuses. Eles não consideravam os europeus deuses. Na verdade, como um irmão que veio de fora. É que passou muito tempo fora. Quer dizer que essa visão é equivocada. É equivocada. Né? Se ensina muito isso ainda hoje na escola, né? Uhum. E que eles viam. Essa visão é mais difundida no caso dos andinos, né? Uhum. Dos maias, por exemplo, aquela imagem. Eles realmente esperavam Deus, né? Isso, no caso dos. Agora não lembro, são os maias, né? Acho que é os maias. Os maias, né? No caso, uhum, era serpente emplumada, viracocha, né? Uhum. E por aí vai, né? Mas a caso dos povos indígenas, das terras baixas, né, da América do Sul, essa noção não tinha. Não viam como deuses. Assim como eu falo, não, esses caras aí a gente pode tirar alguma coisa, tirar algum proveito, né? Aí, enfim, aconteceu todo esse processo, né, uhum, que a gente conhece. Mas vamos falar um pouquinho sobre a comunidade, né, sobre a aldeia, né, você trabalha, uhum, na aldeia especificamente. Com relação à organização social deles, não existe um comunismo primitivo, né, podemos dizer assim, né, a chamada economia de solidariedade, de reciprocidade, é isso? Uhum. Tô certo? Não? Isso mesmo. Dá para você falar um pouquinho sobre isso? Então, é que na verdade essa ideia de um comunismo primitivo ou um anarquismo primitivo também é o que eu estava falando há pouco do Pericles, né? Isso já começou, já tem uma. Lá no século XIX, me parece, né? Sobretudo com os anarquistas, né? Muitos autores anarquistas, como Bakunin, Kropotkin, entre outros, Proudhon também, uhum, que era um dos principais, tentaram buscar em sociedades não ocidentais uma ideia de, falar assim, olha, são sociedades solidárias, que não têm a propriedade privada, o pessoal vive tudo é coletivo, tudo é comum, né? Mas só que essa noção é problemática para, se a gente for trabalhar com povos indígenas, né? Que às vezes muitas vezes eles não têm essa percepção, é uma outra relação, né? Que, por exemplo, no caso dos Guarani de hoje, tem a terra, no caso, por exemplo, há uma terra indígena, e dentro dessa terra indígena há várias aldeias, né? Por exemplo, lá na terra indígena Piaçaguera, há atualmente umas 4 aldeias, né? E todos são parentes lá. Primos, primas, primos de segundo grau, terceiro grau, e por aí vai. Na verdade, os Guarani ali daquela região são todos parentes. Então, o que é que acontece? Quando um jovem casa, né, ele vai ter o seu espaço, né, vai ter a sua casa, e muitas vezes atrás dessa casa, ou o próximo, tem o local onde ele vai plantar, né? E a plantação, ela pode ser da própria da família, como também há outras plantações coletivas. Mas isso não impede do vizinho ajudá-lo na colheita. Ah, então existe plantações coletivas. Existe, mas também o que é da família. Né? O que não aproxima do tal comunismo. Tem uma proximidade, sim, né? Mas, por exemplo, como eu estava falando, tem a plantação da família, mas isso, por exemplo, se deu muito, se ele teve uma boa... produção, por exemplo, de mandioca, então, e ele não tem condições para retirar esse produto da terra, então ele chama um parente, né? Ah. Aí o parente vai lá, ajuda, e é uma reciprocidade. Uhum. É o que a ideia de mutirão, né, que era muito comum com os caipira, os caiçara, né? Já é uma herança dele. Né? É uma herança dele. Eles, no começo do século passado, há registros que eles chamavam não de mutirão, mas de puxirão. Sobretudo o pessoal lá do litoral, né? Uhum. Os caiçaras chamavam assim, né? Puxirão, vou lá no puxirão. Mas o puxirão não era... Por exemplo, eu estava falando do trabalho, né? Havia o trabalho, né? Passava-se o dia, o dono da plantação, as mulheres, a mãe, a esposa, as filhas e a mãe e por aí vai, elas ficavam a cargo de fazer o alimento que seria consumido no dia. Né? E sempre à noite que se fazia uma festa. Vladimir, nós vamos fazer mais um intervalo, o último intervalo, e voltamos já já. Amigos, estamos de volta com o último bloco da edição de hoje do programa Ensino Básico em Revista. Hoje com o professor Vladimir Bertapelli, mestrando em Antropologia pela Unesp. Nós estamos falando sobre os Guarani. E no último bloco você falava de alguns traços culturais que a gente herdou deles, né? Inclusive a questão do mutirão, né? Uhum. Você tem mais algum? Bom, é claro, está cheio, né, de traços, mas... Tem várias coisas, né? Por exemplo, a gente estava falando sobre essa ideia de um comunismo, né, primitivo, né? Por exemplo, há também o caso da caçada, né? Antigamente, a melhor parte da caça era ao caçador, né? Aquele que matou a presa, né? Aí, hoje em dia, não é mais assim. Se divide em partes iguais, né? Antigamente, pelo que os registros, né, tá na literatura antropológica, falava-se que se matava o animal. O animal era trazido, né, para a aldeia, e nisso as melhores... Né, distribuía isso. Isso, era distribuído. Mas as melhores partes iam conforme o grau de parentesco. Ah, tá. Era conforme o grau de parentesco. O mais próximo ganhava as melhores partes. Né? Macunaíma fala isso no livro, né, que é tanto que o Macunaíma ficava, como ele era criança, ele ficava com as tripas, né? Então, mas aí hoje o que acontece? A caça é levada, né, para a aldeia, ela tem todo um cuidado, tem todo um ritual. Por exemplo, o pensamento deles tem uma relação muito diferente do que a gente tem com a natureza. Por exemplo, antes de caçar, eles pedem licença, né, que eles chamam os Ijá, né? Que são uma espécie de, como posso definir, são espíritos protetores, né? E sempre o Ijá, ele reserva uma... por exemplo, tem o Ijá do porco do mato. Então, ele pede para esse Ijá que ele consiga caçar e tal. Então, ele vai. Ele conseguindo, ele sempre vai matar o último da... Como o porco do mato, ele anda em bando, ele não vai matar o principal, né, o que está na frente, ele mata o que está atrás, que é aquele que o Ijá deixou para ele. Ah, é o retardatário. De certa forma está preservando, né? Está preservando. Mas também é uma noção muito interessante, é uma relação muito bacana, porque ele sabe, se ele matar o principal, que é onde tá, que é o Ijá, né? O que vai acontecer? Os demais do bando vão atacá-los. Agora, se você matar o último, não. Uhum. Que é aquele que foi reservado, né? Aí tem uma coisa muito interessante. O que acontece durante a caçada, né? Uma sabedoria, né? É impressionante. E fora o seguinte, aí nisso tem também a preocupação em levar a caça para a aldeia. Nisso eles levam para um espaço que é o Guatsu. O Guatsu é a casa de... Uma tradução mais livre seria a grande casa ou casa de reza, onde acontecem os rituais religiosos. Nisso, o que a gente chamaria de pajé, né, o xamã, e que eles chamam de tiramoi, né, ou tiramoi, né, que seria o mais velho, né, aquele que detém o conhecimento, né? Ele vai fazer um ritual para que os maus espíritos não acompanhem a caça, né? Que no caso do porco do mato, ela é um animal sagrado. Ele está entre dois mundos, né? Que, por exemplo, tem o mundo onde tem um deus que eles chamam, que é Inhanderu, que na tradução seria nosso grande pai, né? Ou melhor, nosso pai, né? Nosso grande pai seria Yande Vurusu, né? E o Yanderu, ou melhor, o porco do mato, ele transita entre o mundo de Yanderu e o mundo, e este mundo, né? Então, para eles, assim, onde tem o porco do mato, o colibri, o beija-flor, né, são locais onde eles estão próximos de, que significa que eles estão próximos de Yanderu, né? Que é uma, tem um texto do, era um etnólogo paraguaio, o Cadogan, e tem uns, ele conta todas essas histórias, tem as lendas de criação do mundo, né, Guarani. E também tem uma outra relação também, a gente lendo esses textos e acompanhando o dia a dia deles, você observa que tem uma outra relação com a natureza, com a alimentação. É claro, hoje em dia tem os seus problemas, né? Por exemplo, os produtos da nossa sociedade que também se fazem presentes lá, né? Refrigerante, óleo, o sal e por aí vai. Que atualmente tá difundido há muito tempo, lembrando que os povos Guarani também foi um povo que, um dos primeiros povos a entrar em contato, né, com os ocidentais, e também, é claro que dentro desse contato teve também mudanças culturais, né? E hoje em dia tem uma relação assim, a alimentação também tem mudado. Mas também, por outro lado, eu observando, trabalhando com eles, né, pelo que eu observei, há um desejo, ou melhor, há ações de retomar o modo de ser, que eles chamam de Yanderecó, né? Isso através da alimentação, que a alimentação é muito importante. Por exemplo, é ela que nos mantém vivo e é ela que nos faz, no caso, se colocando no lugar deles, próximo de Yanderu, né? E também o que faz o corpo se tornar leve, né? Que para eles a leveza, ela é muito importante, que é através da leveza que você acende, que você encontra com Yanderu. E tanto que o meu trabalho atualmente, estou trabalhando com a noção de corpo, né, entre eles, e acabei me deparando com essa questão, né, da alimentação, e também com essa noção de leveza do corpo, que isso se adquire como? Através da dança. Uhum. Né? Mas por outro lado, esses alimentos que de alguma forma estão entrando na cultura deles, da cultura ocidental, que estão entrando na cultura deles, fazem mal, né? Por isso que eles estão querendo voltar, né? Isso mesmo. Eles têm, e tanto que é interessante, você vê a forma como os mais velhos lidam com essas questões. Por exemplo, eu lembro de um caso de um tiramoi nervoso com uma moça, porque deu refrigerante pro filho, para uma criança. Ele falou, não pode, isso faz mal, isso não é alimento da nossa gente. E tanto que hoje em dia, por exemplo, há doenças que não havia, que não era registrado entre eles, hoje é registrado. Hipertensão, osteoporose, Diabetes, tá ocorrendo esses casos. Admiro, puxa vida, tivemos uma aula de antropologia hoje. Imagina. Mas nós estamos terminando o nosso programa, queria agradecer muito a sua presença, Vladimir, e gostaria, mais uma vez, nós convidamos para que você volte aqui. Opa, com certeza. Quero que você traga mais o resultado do seu trabalho lá, né? Que você está desenvolvendo, por favor, volte, tá? Imagina, meu. Só tenho a agradecer, e pode deixar assim. Eu quero agradecer a audiência dos nossos amigos e convidá-los para que estejam conosco na próxima semana, sempre às quintas-feiras, 17 horas, com reprise ao sábado, às 13, aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente.